as marcas do anel e o seu dedo me mostrava. Só vi o seu olhar de mel, sem segredos, como água. O que diziam não ouvi, pois pensava ser maldade. Acreditei só quando vi com os meus olhos. Caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 149ª emissão de Quotas da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje iremos nos centrar na música ligeira portuguesa, dando continuidade à série de programas centrada em estilos musicais. Ou seja, até março, previsivelmente, as quotas irão ser não temporais, mas sobretudo estilísticas. Cada emissão não terá em atenção a ordem cronológica, mas sim o género musical. E, para dar continuidade à ideia inicial de quotas de música, a maioria considerável hoje será novamente a totalidade das melodias que iremos escutar, será portuguesa. Na semana passada, centramo-nos no fado. Hoje, o ritmo será mais animado. Iniciamos com Mónica Sintra, a menina bombeira que dizia que afinal havia outra, uma expressão que se tornou muito popular entre o povo lusitano. Segue-se um dos trios mais respeitados no panorama musical nacional. A igreja estava toda iluminada quando o trio Odmira entrou e cantou Anel de Noivado. A igreja estava toda iluminada, muita gente convidada, eu também fui para ver. Ninguém sabe a tristeza que sentia, porque mesmo nesse dia casava a mulher amada. Ela chegou acompanhada do padrinho, que levava o seu destino, o